minha terra, chão antigo, este povo que se canta livremente, a minha gente, gente do Vira, da chula, do manhão ou do bailinho, do fandango, do fado, do corridinho, que ninguém vira. Vem ver de novo a malta que se agiganta no trabalho, quando luta, quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo, a guitarra. Da Madeira atrás os montes, ouvi gente cantar com a mesma graça, a nossa raça. O nosso canto é feito de alegrias e cansaço, é por isso que vos deixo o meu abraço em cada canto. Vem ver de novo a malta que se agiganta no trabalho, quando luta, quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo, a guitarra, a concertina. Lados imensos, três

ainda a expressão lágrima. Canimambo, não diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem a razão porquê, sei que bem de ti não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te, Canimambo amor, obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é Canimambo, danke schön, grazie tanta, menite, tudo é Canimambo. Canimambo, tanto chão, graça tanta, merda. Tudo é Canimambo, tudo é Canimambo, tudo é Canimambo, Canimambo. Web.

da música portuguesa, o sucesso passa aqui. Sinto que tudo mudou, já nada é igual. O nosso amor acabou, é um caso banal. Eu não consigo entender onde foi que eu falhei. Diz-me que eu quero saber onde foi que eu errei. Eu não vou desistir, eu não vou deixar este amor acabar. Eu não vou consentir que me deixes de amar. Uma sardinheira subiu da janela.

estava louco por ti quando fugiste de mim. E ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri, maldita tu. Tu, só tu. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Mama, banana, y fala, eso se come en la cabeza.